O primeiro veículo do ano recuperado pela Polícia Rodoviária Federal no Oeste Paranaense tem seu registro na tarde de segunda-feira, por volta de 14 horas, quando servidores da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal na BR-277 Posto de Céu Azul realizaram a apreensão de um Golfe de cor preta. Segundo informações dos policiais em serviço, foi dado ordem de parada, mas o condutor não acatou a ordem policial e empreendeu fuga. Foi realizado um acompanhamento tático por aproximadamente 2 quilômetros e o veículo acabou sendo abandonado. Condutor desapareceu em meio a uma plantação, não sendo localizado pelos policiais. Após consulta ao sistema informatizado da Polícia Rodoviária Federal, descobriu-se que a placa que o veículo usava pertencia a um outro semelhante. Checada a numeração do chassi, descobriu-se um registro de roubo na capital do estado em outubro de 2013. O veículo, que aparentemente estava sendo usado para o transporte de contrabando, foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Matelândia, onde permanece à disposição da perícia de Foz do Iguaçu e, em seguida, deverá ser restituído ao verdadeiro proprietário. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.